uma ideia. Agora chega aí, se liga no papo que rola. União, separação, diferente, igual, irmão, qual é? Então, cê pode, não pode, querem manipular você. Eles gostam de falar, falar, pode crer. Não se misturar, separar, nada a ver. União vai prevalecer. Falo que falo assim, não vou parar de falar. Tudo que eu tô afim, você vai ter que escutar. Pô, tô cansado, papo furado. Separar nada, juntar tudo pra ficar irado. Meu irmão, vou dar um toque pra você se preparar. Cê não gosta de mistura, muda de lugar. Quem se liga na ideia, tá do lado de cá. Quem não se ligou, demorou. Vai pirar, vai, vai pirar, vai, vai pirar. Eu disse que vai pirar, vai pirar, vai, vai pirar, vai, vai pirar. Eu disse que vai pirar, vai pirar, vai, vai pirar, vai, vai pirar. Eu disse que vai pirar, vai pirar, vai, vai pirar, vai, vai pirar. Eu disse que vai pirar. Deixa rolar que a mistura é muito louca. Só não viajar na boca, na boca, na boca de quem não tem nada e o bom pra mostrar. Que só gosta de falar, falar, falar. Por aqui, mano, o papo é diferente. Tem espaço, sim, pra muita gente. Te dá ideia, juntou rock, rap que rola, combina, combinou, puta som que da hora. Agora começou, vai ser ruim de fora. Mano, eu tô te avisando pra você se ligar. Ska, hip hop, reggae, eu queria. Muito estilo e boa música, pode acreditar. Um é bom, dois é pra ficar melhor e tal. Eu respeito todo mundo que me leva na moral. Minha cara é essa mesmo e eu não mudo de nome. Quando eu falo que o couro vai comer, ele come. Vai pirar, vai, vai pirar, vai, vai pirar. Eu disse que vai pirar, vai pirar, vai, vai pirar, vai, vai pirar. Eu disse que vai pirar, vai pirar, vai, vai pirar, vai, vai pirar. Eu disse que vai pirar, vai pirar, vai, vai pirar, vai, vai pirar. Eu disse que vai pirar. Que raça pura, a gente gosta mesmo de mistura. Rap, rock, hip hop, só quero que toque. Não importa se otário me chamar de pop. Eu quero ver você falar demais. Entrou um branco, devem tá achando que eu sou da paz. Me provoca pra tu ver. Fala mal da gente que eu pego o alfabeto e faço tu comer. Até o microfone vai ter que engolir. Se foi fácil pra entrar, quero ver sair. Isso daqui não tem igual, não me vendi. Mas tem muita gente aí me pagando um pau. Tão dizendo que eu mudei, eu sei. Eu tô com banda, mas aqui quem manda é o DJ. A ideia, comanda o resto porque eu já pirei. Vai pirar, vai, vai pirar, vai, vai pirar. Eu disse que vai pirar, vai pirar, vai, vai pirar, vai, vai pirar. Eu disse que vai pirar, vai pirar, vai, vai pirar, vai, vai pirar. Eu disse que vai pirar, vai pirar, vai, vai pirar, vai, vai pirar. Eu disse que vai pirar, vai pirar, vai, vai pirar, vai, vai pirar. Eu disse que vai pirar, vai pirar, vai, vai pirar, vai, vai pirar. Eu disse que vai pirar, vai pirar, vai, vai pirar, vai, vai pirar. Eu disse que vai pirar, vai pirar, vai, vai pirar, vai, vai pirar. Eu disse que vai pirar.